Ageu capítulo 1, verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Versículo 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Capítulo 2: no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês o contexto disso aqui. Seja o contexto lá nos dias de Ageu, seja o contexto dessa palavra há 14 anos atrás, 15 anos atrás, seja o contexto dessa palavra para hoje. Para nós entendermos o que está acontecendo, se você ainda não se recordou ou não contextualizou o texto que lemos, Israel está cativo na Babilônia. A Babilônia entrou em Jerusalém e eles destruíram tudo, eles levaram cativo as pessoas. Entre os que levaram cativo, você conhece a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdênego. Eles foram levados cativos, eram meninos de alto nível de investimento intelectual, de estudo, de capacitação. Eles eram separados e preparados para assistirem ao rei, para servirem no governo, para terem a vida dedicada a Deus. E eles foram levados cativos e foram servir ao rei na Babilônia. E todo o povo foi levado cativo. Eles queimaram Jerusalém. E você entende melhor a questão da queimada? Como queimaram o templo e ele se destruiu? É que lá eles usam uma pedra, se eu não estou enganado, uma pedra calcária, que é muito linda. É uma pedra fresca, é uma pedra fácil de ser trabalhada. E até hoje há uma lei municipal em Jerusalém que toda construção obrigatoriamente tem que ter essa pedra. Todas as fachadas externas, todos os muros são feitos desta pedra. E ela tem um tom dourado. Então, quando bate o sol em Jerusalém, é uma cidade de ouro. Talvez os políticos não saibam, mas eles foram conduzidos por Deus para estabelecer uma lei que é obrigatória. Qualquer construção em Jerusalém tem que ser feita com essa pedra. E essa pedra, ela não resiste ao fogo. Essa pedra se desfaz, ela queima e se desfaz. Então, o incêndio que a Babilônia colocou em Jerusalém destruiu o templo, destruiu os muros, destruiu as casas. E aquele lugar se tornou um lugar abandonado, um lugar de animais selvagens, de bandidos, um lugar perigoso, um lugar abandonado e destruído, degradado. E Israel foi levado cativo para Babilônia. Talvez a gente consiga pensar nisso se a gente se colocasse no lugar deles. É inimaginável alguma nação entrar em Belo Horizonte, destruir tudo, matar tudo, acabar com tudo e nos levar presos, cativos para uma outra nação. Isso é inimaginável, impossível de acontecer hoje. Mas naqueles dias aconteceu. E aquele povo cheio de sonhos, cheio de vínculos familiares, cheio de construções, sejam suas casas, sejam suas plantações, tudo foi destruído e eles foram levados cativos, oprimidos, numa terra de promiscuidade, numa terra de ídolos, numa terra de muita idolatria, numa terra de costumes completamente contrários ao deles, e eles tiveram que se virar no cativeiro, na Babilônia. Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias, eles fazem uma convocação, Deus permite que o rei Ciro, Dario, os reis babilônicos liberem esse povo para voltar para Jerusalém 70 anos depois. E eles voltam para Jerusalém e de uma imensidão, talvez 2 milhões de judeus, de hebreus, 50 mil, mais ou menos, voltaram para Jerusalém. É inimaginável, irmão. Imagina você, lá nos Estados Unidos, sofreu como imigrante, ilegal, sem direitos, sem nada, suas fotos queimadas, seus documentos queimados, filhos também mortos, familiares espalhados, e você está lá talvez sozinho, com mais dois ou três da sua família em algum lugar, ou encontrou com amigos, com vizinhos, como é que você está, onde você está, e você não tem ainda morar, não tem onde morar, eu ainda estou tentando isso, eu estou assim em tal lugar, e aquela angústia, e você lá nos Estados Unidos, numa angústia de imigrante, tentando arrumar um lugar, e você durante 70 anos pena consegue alguma coisa, acaba estabelecendo um lugar para morar, acaba estabelecendo uma plantação, um comércio, um recurso, você faz a vida, refaz a vida, e lá para depois de 20 ou 30 anos naquela condição, agora você já se acomodou, você já se adaptou, você já tem netos, você já tem trabalho, você já se adaptou aos costumes da terra, e você se lembra da sua terra natal, tal que está toda destruída, já não tem mais chance nenhuma, e vem alguém e diz assim, você topa largar tudo aqui nos Estados Unidos e voltar lá para o Brasil, para a gente ver o que, que dá para fazer, depois de 70 anos que tudo foi queimado, tudo foi destruído, o mato cresceu, os animais tomaram conta de tudo, vamos voltar para lá e vamos reconstruir tudo? Olha, meus filhos estão na universidade, meus netos já estão estudando aqui, eu com muito custo consegui comprar uma casa, eu agora tenho emprego, aqui o governo já nos dá uma aposentadoria, o governo nos dá assistência médica, e eu largar tudo, já estou acostumado, custei aprender o idioma, agora eu domino o idioma, eu largar tudo aqui para ir com Esdras, com Neemias, com Zorobabel lá para Jerusalém, eu não sei como está lá, são 70 anos depois, eu não sei, eu não tenho muita coragem de fazer isso não, eu não vou voltar não. Esdras, Neemias, tente com os jovens, porque talvez os jovens tenham força para fazer essa obra, e os jovens falam assim, aonde? Lá na terra do vovô, lá em Jerusalém, eu já ouvi essas histórias, mas não tem nenhum interesse em ir para esse lugar não, eu nem sei onde fica. Impossível pensar que aqueles líderes de Deus iam conseguir reunir um povo para falar assim, nós vamos voltar para Jerusalém e nós vamos reconstruir tudo. Os mais velhos, sem força para isso. Os mais novos, sem vínculo com aquela terra para isso. Apenas tinham ouvido as histórias dos seus pais. Mas Deus levantou 50 mil pessoas E eles voltaram para Jerusalém. E se você lê Esdras e Neemias, você vê os relatos das condições. E aí vem essa intervenção do profeta Ageu, que estava entre eles. E diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa toda destruída, fedida, tomada de mato, de animais, de ratos, de escorpiões, tudo abandonado? Quem se lembra quando isso aqui estava cheio da glória de Deus? Alguns levantaram as mãos. E o texto bíblico diz que eles choravam, choravam, choravam. Voltar na minha terra natal, 70 anos depois, carregado de lembranças, de histórias, e ver tudo destruído. E Ageu diz assim: quem contemplou na sua primeira glória? E como vocês veem agora? Não é ela nada aos vossos olhos? Oh Deus, aquele tempo era maravilhoso. A sociedade que vivemos hoje, ela nos proíbe de voltarmos lá atrás e valorizarmos o que passou. Culturalmente, existem teorias que afirmam que é assim mesmo, não tem que voltar lá atrás, porque o processo de aculturação, ele é legítimo e ele nunca para, então é para frente, esquece o que passou. E aquele que começa a pensar, a se lembrar de como eram as coisas lá atrás, é taxado de conservador. E ser conservador é um crime para a sociedade de hoje. Para quê? Não, não, para frente, para frente. Vem o Senhor e diz assim: não remova os marcos deixados por vossos pais. Existem valores de família, existem valores de relacionamentos, existem valores de relacionamento com Deus, com as pessoas, existem valores de governo, existem valores de relacionamento com os vizinhos, de todo tipo de cuidado da vida civil, social, que não podemos perder. Existem prédios que não deveríamos perder, existem casas que não deveríamos perder, existem praças que não deveríamos perder. Mas a gente vai avançando e vai perdendo e acabou. Ah, foto? Não, não, foto. Antes existiam álbuns de foto, hoje existem milhões de fotos, mas você nem tem acesso a elas. Elas vão se perder. A realidade deles era completamente diferente da nossa. Como é que alguém vai voltar para Jerusalém? Você tem noção de como é essa viagem? Você sabe quais florestas nós vamos ter que atravessar? Quais desertos nós vamos ter que atravessar? Você sabe os perigos das caravanas, dos bandidos, dos beduínos, dos piratas no caminho, que vão nos roubar? Como é que a gente larga tudo aqui, que nos custou uma vida inteira de 70 anos, e decide voltar para reconstruir? Mas esse povo voltou para reconstruir uma pequena parte do povo de Israel, e quando chegaram lá ainda tiveram que sofrer toda a tristeza de verem suas histórias, seus lugares, seus fatos e a glória de Deus, o mover de Deus, tudo destruído. Então, o profeta Ageu vira para o povo e diz assim: Zorobabel, assim diz o Senhor, sê forte. Josué, filho de Josadaque, e todo o povo, sê forte, trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O meu espírito habita no meio de vocês. Vocês vão reconstruir os valores, o templo, os muros. E essa é a história da igreja. Essa é a missão da igreja. Essa é a sua missão hoje. Essa é a minha missão. Se eu e você não nos despertarmos para isso, nós vamos como o povo aculturado, o povo envolvido, adaptado, desviado, corrompido, seguindo o mesmo rumo de Babilônia hoje. Então a música da igreja vai ser a música do mundo hoje. Então o jeito de conduzir as coisas, os relacionamentos, os casamentos, a criação dos filhos vai ser como o do mundo hoje. E para voltar a conduzirmos culto, família, casamentos, relacionamentos, tempo, administração do dinheiro, administração dos recursos, das qualidades, das virtudes, nós vamos ter que trilhar um caminho muito difícil de volta a Jerusalém. Por isso que acaba sendo mais fácil eu e você nos adaptarmos a essa vida e deixarmos o barco correr. Mas é importante que eu e você sejamos lembrados pelo Espírito de Deus o tempo todo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para nós prosperarmos na Babilônia e sermos mais um dos babilônicos, e os nossos filhos e os nossos netos nem mais se lembrarem de como era o tempo quando Deus se movia no meio do povo. Eu e você como igreja, não podemos ser ignorantes, desconhecedores dessa realidade, desse fato. Nós precisamos ir para diante do Senhor, porque não há como eu e você termos nenhuma decisão, não há como eu e você termos nenhum empenho, senão pelo Espírito do Senhor. Então, o versículo 14, o profeta diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Nem Zorobabel conseguiria voltar, isso vale para Esdras e Neemias, nenhum deles, líderes, conseguiria voltar se não fosse pelo Espírito de Deus. Desperta meu Espírito, Senhor. O Senhor despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o Senhor despertou o espírito de toda a igreja, de toda a congregação, de todo o povo. Então eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Os em torno de 50 mil que decidiram voltar para Jerusalém, só voltaram por uma intervenção do Espírito Santo. Da mesma forma, hoje, eu e você, só decidimos na nossa vida, na nossa agenda pessoal, nosso casamento, nosso lar, nas nossas finanças, nossa organização do tempo, só decidimos voltar para os valores de Deus se formos movidos pelo Espírito Santo. E eu e você precisamos pedir isso ao Senhor. Não basta o dia de hoje a gente se alegrar porque quem nós torcíamos para ganhar as eleições, ganhou. Porque amanhã, segunda-feira, qualquer que tenha sido o vitorioso nas eleições, nós vamos ter a mesma batalha espiritual em prol da nação. É a mesma. É necessário que o Espírito do Senhor nos levante como igreja, como filhos, como nação de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, despertados pelo Espírito Santo, para restaurarmos alguns valores de Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida como igreja. E só o Espírito Santo faz isso. Em 2003, no início do ano de 2003, não existia a igreja, Projeto Adoradores, não havia também o programa Adoradores ainda, e não havia a menor possibilidade de se pensar nem no programa Adoradores, nem na comunidade, na igreja local Adoradores. Eu estava totalmente envolvido no ministério do louvor, da adoração, do ensino, viajando por muitos lugares. Eu tinha uma agenda totalmente tomada de compromissos com congressos, com igrejas, com viagens, para servir o Senhor daquela forma que o Senhor estava me usando, ministrando louvor, adoração e ensino, caminhando pelo Brasil e em outros lugares fora. Eu tinha um compromisso, uma fidelidade ao meu pastor Jorge Linhares, a Igreja Batista Getsemane, da qual eu era membro com a Dani, nossa família, nós tínhamos um comprometimento intenso com a igreja, com os irmãos, mas também eu viajava muito. Desenvolvemos ministérios na Igreja Batista de Getsêmani por conta desse comprometimento, mas havia um volume de comprometimento viajando com as igrejas. Eu estava por alguns dias nos Estados Unidos ministrando em várias igrejas e eu teria um dia livre. E eu estava hospedado na casa de uma família que até hoje são amigos de aliança, onde eu sempre me hospedo quando eu vou na região de Boston, que é o Dilson Matos, a Obed Matos e os seus filhos com os seus filhos. E eu sempre, todo ano, durante várias vezes no ano e todos os anos, eu estava hospedado ali e eu vi aquelas crianças crescerem. Hoje estão casados, hoje são ministros de Deus. E naqueles lugares nós tivemos grandes experiências com o Senhor. E na casa desses irmãos, filhos do Dilson, a Nájila e o Marcos, eu fiquei hospedado muitas vezes. E nessa temporada eu estava hospedado na casa deles, era uma casa nova, um lugar muito bonito na cidade, um lugar muito gostoso na cidade. E naqueles dias tinha neve. E tudo estava muito bonito com a neve caindo. E eu tinha um dia livre. E quando eu cheguei naquela casa para me hospedar, eles falaram assim: pastor, nós temos uma surpresa para você. Aí me levaram lá na sala e tinha um piano Yamaha novo, zerado, no meio da sala. Assim, você vai poder tocar o piano, cantar, adorar o Senhor. E naquele dia livre, eles vieram me pedir desculpa e falaram assim: olha, infelizmente nós não vamos poder ficar aqui. Nós temos muitos compromissos no dia de hoje e você vai ter que ficar sozinho aqui na casa o dia inteiro. Eu falei assim: oh, que pena. Oh, que dificuldade. Vão logo, vão embora. Vão. Então, lá fora, nevando, a casa quentinha, gostosa, nova, bonita, e um piano Yamaha de cauda enorme no meio da sala. E eu falei assim: o que eu vou fazer hoje, Senhor? Vou ficar aqui dentro, eu vou te buscar. Eu fui buscar o Senhor. Eu fui adorar o Senhor. Eu fui buscar a presença do Senhor. E o Senhor me visitou de uma forma tão impactante. E o Senhor me trouxe uma palavra que eu nunca imaginei na minha vida, eu nem sabia o que ela significava. E o Senhor diz assim: você é Zorobabel. Eu estou dizendo a você que te ponho como Zorobabel. Você é Zorobabel. E com essa palavra veio, irmãos, o discernimento do que o Senhor queria. Eu quero que você se empenhe em levar a minha igreja de volta à adoração, ao culto e a restaurar os muros, os valores, os preceitos, os procedimentos, os princípios, as decisões difíceis e dolorosas, mas que cercam as pessoas e as famílias com um muro de proteção. Não tem como, irmão, aquele dia foi um dia esplendoroso, foi um dia memorável, foi um dia divisor de águas, foi um dia maravilhoso. Eu terminei aquele dia, eu queria mais vários dias daqueles com o Senhor, num lugar delicioso, com a neve lá fora, com um piano para adorar o Senhor, com tempo e sozinho. Que coisa linda, que coisa marcante para a minha vida. Eu não tinha a menor noção de quando é que Deus me lembraria disso. E o Senhor foi me lembrar disso quando ele me despertou para o fato de que a igreja, comunidade cristã, Projeto Adoradores, estava começando. E ele falou assim: eu quero que você conduza um povo que eu vou suscitar também o Espírito, para restaurar alguns valores do templo, do local de culto, da cidade e dos muros dessa cidade. Essa é uma história real, irmão. E essa é uma história central da nossa vida como igreja. E inúmeras vezes o Senhor me leva a esses textos. Na minha Bíblia, aonde aparece o nome Zorobabel e instruções de Deus, eu tenho grifado de uma certa forma especial para voltar a isso e ler continuamente de como é que Deus conduziu Zorobabel. E uma das coisas mais impactantes de como é que o Senhor conduziu Zorobabel para nós hoje é que não foi fácil. Eles gastaram 21 anos para restaurar o templo. O processo envolveu 70, 80 anos de luta, de batalha, de guerras contra os inimigos lá fora, de guerras internas, de acomodações, e quando menos eles esperavam, estavam de novo o povo ali se casando com mulheres ímpias, e aí vem o profeta dizer: gente, pelo amor de Deus, eu saí por uns dias e vocês fizeram tudo. Gente, era uma luta intensa de conduzir aquele povo para verdadeiramente restaurar o templo, o culto, os valores, os muros. Irmão, essa é uma fotografia da obra da igreja hoje. E você tem a oportunidade de ir embora se você fala com o Senhor: ah, eu estava enganado aqui, eu vim aqui porque eu queria ser abençoado e ganhar um dinheirinho, eu vim aqui porque eu gosto da mensagem, eu gosto do louvor, eu não estou afim de voltar para Jerusalém, eu não estou afim de restaurar nada, eu só quero o bem. Você tem a oportunidade de dizer: Deus, então, dá licença, não é isso que eu quero para a minha vida. Mas se você quer estar na igreja, se você quer estar envolvido no corpo de Cristo, é importante que eu e você tenhamos um alvo, um foco, um discernimento. O que o Senhor está fazendo conosco é nos dizendo: vocês estão nesse mundo, já tem tantas coisas desse mundo, você tem o seu salário, você tem a sua profissão, você tem os seus sonhos, você tem o seu bairro, você tem a sua casa, você tem as suas amizades, você tem os seus recursos, você está acomodado, você está já adaptado, você está bem, você está sofrendo algumas coisas, tem algumas batalhas, tem algumas lutas, mas está tudo assim, você tem uma segurança, você tem uma estabilidade, mas eu estou te chamando para abrir mão de tudo isso e voltar para Jerusalém, ter uma vida de culto, de adoração, de estudo da palavra, de quebrantamento, de altar, de prioridades para o Senhor, de primícias para o Senhor, de estudar a palavra e de reconstruir nessa terra devastada um lugar de culto que é o seu coração, a sua vida, sua casa, seu lar, sua célula, aquele espaço, aquele auditório, um lugar de culto. E para reconstruir os muros, princípios, valores, decisões, hábitos que vão custar muito caro para você abandoná-los dentro de casa, na sua vida pessoal, mas abandoná-los e adquirir os hábitos do reino de Deus, os princípios do reino de Deus que serão um muro ao seu redor. Isso é o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã. Não importa quem vai vencer as eleições de hoje. Importa se a igreja decidir: eu quero restaurar na minha vida e ao nosso redor culto a Deus, devoção, rendição, altar, quebrantados diante do Senhor. E para isso, então, eu quero abandonar algumas coisas desta vida babilônica, que parecem ter valor, mas não têm, para que eu tenha mais tempo para o Senhor. E todas as vezes que você decidir jejuar, você está fazendo isso. Todas as vezes que você decidir gastar menos tempo com as coisas dessa vida, inclusive as lícitas, você vai ter mais tempo para o Espírito Santo. Aquele povo olhou para o templo destruído e ageu ainda, dificultou mais as coisas, porque quantos aqui se lembram de como era a glória de Deus nesse tempo antes? Quantos aqui se lembram como eram os cultos de oração, de clamor, de avivamento na igreja, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás? Ô Senhor, eu me encontrei com um pastor, amigo do meu pai, fez seminário com meu pai, há muitos anos atrás, lá no seminário Batista, o Esteb, ele disse assim: Sóstenes, nós entramos na capela para o culto de 50 minutos, que era da agenda semanal dos seminaristas, lá na capela, e o culto começou, a gente sabia que ele ia terminar às 9h50, e que nós íamos para as outras aulas daquele dia, mas o culto não terminou, o Espírito Santo desceu, o culto não terminou, deu meio-dia, ninguém saía da capela, deu 1 hora da tarde, ninguém saía saía da capela, era meia-noite, ninguém tinha saído da capela, o Espírito de Deus tomou o povo, houve um avivamento, e esse avivamento se alastrou pela cidade, se alastrou por muitos lugares, muitas igrejas, e ele disse assim, e nós estamos na expectativa de que isso aconteça de novo, porque pela história de 50 em 50 anos tem um avivamento impactante de Deus no meio da nação. Ô Senhor, será que nós vamos esperar por 50 anos, ou será que nós vamos nos colocar como lenha no meio do fogo, dizer, Senhor, eu sou um dos que o Senhor vai queimar até esse fogo se alastrar, porque eu decido abrir mão dessa vida, abrir mão das minhas facilidades, abrir mão, Senhor, de tudo que eu tenho. Não estou dizendo que eu vou largar, não estou dizendo que eu vou entregar, eu estou dizendo que eles saem do lugar de importância e prioridade da minha vida, e eu quero seguir os teus caminhos de volta, na minha casa ter culto, adoração, louvor, na minha vida ter tempo de intimidade com o Senhor, de eu ser chamado pelo teu Espírito Santo, desliga isso, ir lá para um cantinho e adorar o Senhor, e a visitação do Espírito Santo vir de uma forma tão impactante, que ele começa a me convencer de pecados, ele começa a facilitar algumas mudanças de hábitos, que antes era tão difícil, mas agora não, agora é simples, porque o Espírito Santo está conduzindo, o Espírito Santo está inspirando, o Espírito Santo está motivando, o Espírito Santo está despertando o coração do povo para voltar. Coisas em família, que a gente está lutando com os filhos, ou está lutando com o cônjuge, ou está lutando conosco mesmo para conseguir, olha, a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar aquilo. O Espírito Santo vem e faz mudanças. E os frutos do Espírito começam a aparecer dentro de casa. Onde a gente vai deixando aqueles valores, seja um grito, seja uma discussão, seja um clima ruim, seja uma amargura, seja aquilo que a gente às vezes vê em tantas famílias, de ausência plena dos valores de Deus, e vão sendo substituídos por valores eternos do Senhor, por princípios, por amor, por abraço, por beijo, por choro, por orar uns pelos outros, por abençoar uns aos outros, por tempo na nossa agenda para coisas importantes como amizade, como relacionamento, como servir uns aos outros, como abençoar uns aos outros, e nós vamos deixando de olhar para nós mesmos, para o nosso umbigo, e nós vamos começando a servir uns aos outros, e vamos ter um prazer e alegria em estar no culto, em evangelizar, em testemunhar, em falar de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta, e o Senhor vai mostrando as portas, os caminhos. Eu quero, Senhor, ser restaurado, eu quero. E eu sei que não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo Espírito do Senhor, é o que a palavra dele nos revela. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós já estamos ali fora com a revista de novembro do Devocional Tempo com Deus. Se você nunca fez, passe hoje e leve uma revista. Faça nesse mês um propósito de devocional com o Senhor. Se você está caminhando no devocional mês a mês, leve sua revista hoje. Fala, Senhor, eu quero intensificar o fogo da tua presença no meu devocional diário. Nós vamos colocar um alvo, como foi colocado pelo Ministério Infantil no início desse ano, de lermos durante todo o ano a Bíblia. Nós vamos colocar um alvo em 2019, de não só o Ministério Infantil e aqueles que quiserem, mas toda a igreja tendo devocional da leitura bíblica anual. E nós vamos pedir ao Senhor, nós queremos entrar num tempo de restaurar o altar de culto, de adoração nas nossas vidas e na nossa casa. Ah, eu não consigo reunir minha família para a gente orar. Eu vou reunir. Ah, a gente nunca acerta o tempo. Vai ser quando der, ainda que seja de vez em quando, mas nós vamos reunir e nós vamos ter 5 minutos de oração e de mover do Senhor e de quebrantamento e de perdão e de abençoar uns aos outros. Nós vamos, Senhor, eu quero restaurar meu tempo de comunhão numa célula, num pequeno grupo. Eu quero restaurar meu tempo de estudo da palavra, seja aqui na escola de discípulos, seja em casa. Eu quero, Senhor, restaurar o altar, mas eu quero restaurar também o muro, Senhor. Eu quero restaurar alguns valores de família que eu não posso abrir mão. A gente recebe todo tipo de ministração. Não é que é proibido assistir novela. Não é que crente não assiste novela, de jeito nenhum. Você pode assistir novela, não tem problema. Você pode assistir novela, qualquer filme. Mas se você começar a buscar o Espírito Santo, você não vai querer comer aquele lixo que entra para dentro da sua casa, como se fosse normal, e você vai se acostumando com aqueles diálogos, com aqueles procedimentos, e você começa a querer mais tempo com o Espírito Santo, e Ele vai te dando graça para abandonar as impurezas, os lixos, as besteiras, as coisas dessa vida, que não são apenas uma novela, mas talvez seja a forma de pensar, a forma de agir, a forma de falar, a forma de conduzir o dinheiro, as finanças, ou em qualquer outro assunto, na empresa, no trabalho, na escola. Senhor, eu quero restaurar os muros de proteção, os valores de Deus na minha vida. Fecha os teus olhos. Olha o Senhor e ponha diante dele esse propósito. Deus, eu faço esse propósito diante do Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, eu quero. Não é um milagre, uma mudança mágica de uma hora para outra, mas eu vou dar alguns passos. E eu quero desafiar você, a nós como igreja, entrarmos num jejum de Daniel por 10 dias. O jejum de Daniel é caracterizado assim porque eu restrinjo a alimentação em qualquer momento a frutas, verduras e legumes. Talvez você saiba que precise manter ovo. Mantenha o ovo. Não, eu preciso manter alguma carne, então eu vou manter o frango. Você vai decidir, mas a nossa plataforma é o jejum de Daniel. Estamos restringindo nossa alimentação a frutas, verduras e legumes. Eu quis incluir para mim arroz e feijão, porque eu sei que isso me traz uma energia por uma comida quente no meio do dia. Então, Senhor, eu estou incluindo os grãos, frutas, verduras, legumes e grãos. Você vai estabelecer diante do Senhor. E não vai ser fácil, irmão. Não pensa que é fácil. Não é fácil. É um desafio. Mas é possível. É possível. É possível. E se um dos dias você se enfraquecer e precisar de alguns dos nutrientes, alguma das vitaminas que tem lá no açúcar, na carne, eu não quero iguarias, mas eu preciso hoje comer uma proteína, então eu vou comer essa carne, você coma e continue o seu jejum. Se em algum momento, em algum dia você não conseguiu e acabou fugindo do jejum e abriu mão e perdeu o jejum, não tem problema. Amanhã eu começo de novo, Senhor. Eu retomo o jejum e eu começo de novo. Me perdoa por não ter dado conta, me perdoa por ter desistido, desanimado, mas hoje eu retomo o jejum, porque o que eu quero não é ficar sem comer. O que eu quero não é comer só frutas, verduras e legumes. O que eu quero é sensibilizar o meu ser natural para que eu esteja completamente sensível ao teu Espírito Santo. Eu quero isso, Senhor. Com seus olhos fechados, faça um pacto diante do Senhor. Você tem toda a liberdade de dizer, não, eu não quero entrar no jejum, Senhor. Mas se você pode, faça um pacto com o Senhor. Não converse agora com ninguém. Ore ao Senhor. Esteja em oração. Esteja colocando diante do Senhor a sua vida. Esteja colocando diante do Senhor a sua família. E faça um pacto com o Senhor. Convido você a se colocar de pé e levantar a sua voz e declarar ao Senhor: eu quero retornar a Jerusalém, eu quero restaurar o lugar de culto. Nós não estamos dizendo que até aqui nós não fizemos nada, nós não estamos dizendo que até aqui o Senhor não tem restaurado, mas nós estamos dizendo: Senhor, eu tomo atitudes e decisão que vai intensificar esse propósito do Senhor, de eu restaurar na minha vida o altar de culto e os muros dos princípios de Deus ao redor da minha vida e da minha família, em nome do Senhor Jesus. Eu decido, Senhor. Levante a sua voz e publique isso em voz alta. É importante nós falarmos.